daquela nossa canção eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao Bom dia a todos e a todas e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Estou na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta, das 9 ao meio-dia. Ora, hoje somos 14 de agosto de 2020, pois já estamos quase ao meio do mês de agosto, como isto passa depressa. Ora, então espero que passem uma ótima sexta-feira de manhã e do mesmo dia. E então vamos estar aqui até ao meio-dia com muita, muita música. Ela é como as outras, eu tenho a certeza. Seu nome é Maria, bem à portuguesa. Bebe o seu copinho, força também tem. Tem um bigodinho, mas já sai a mãe. Ela não é boneco, não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu volto nela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu volto nela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. É uma presença constante. Ela hoje está ausente. Sua imagem está presente. É uma presença constante. Sabia o que tinha.

onze e meia saiu para a rua no seu fato de ninguém, dormindo na aldeia, brilhando a lua num céu de estrelas. Conselheiro, coração quente, timidamente à sua porta então. Só para ela triste versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram em segredo a sonhar, quase mesmo viver tentador. A sua vida por uns versos de amor. Uma lágrima caiu na recompensa, o amor que tinha. Ela também chorou, sorriu, foi tão bonito. Tinham-lhe dito que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía. Continuamos e estamos à escuta de Carlos Pires. Vamos para Portugal. Mas olha que está muito mal. Já ouvi esta manhã nas notícias que quem vier de Portugal para a França tem que estar em quarentena 14 dias. Não sei se eles vão aplicar isso ou não, mas foi o que eu ouvi. Ora então, espero que continue tudo bem e que toda a gente venha bem e que goze umas boas férias. E para quem trabalha ainda, com muita, muita coragem que tenha, que o mês de agosto também, daqui a duas semaninhas, está acabado. Então vamos com a música. É sim, senhor, é para Portugal, é para lá que eu vou, eu daqui não sou, vou

pardal la sopa, rosinol na prisão, rosinol na prisão. Vou te beijar na boca, tu vais ficar muito. Oh Maria, Oh Maria, Maria, calma que aqui estou eu. Oh Maria, Maria, calma que aqui estou eu. Dança comigo, miúda, oê. Agora chora, eu vou embora pra não voltar.

horas e 50 minutos e continuamos então aqui com nosso Rubem Aguiar, Jessica. E a seguir vamos ficar com outra canção do Rubem Aguiar, Quem Não Tem Come em Casa. A baixa da cidade ficou especial para mim. Jessie, tu és a mulher mais linda, mais meiga, que algum dia eu conheci. Jessie, nos teus braços eu me entrego, com os teus beijos eu enlouqueço, a dama perfeita para mim. Jessie, eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, pessoas te encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. É verdade que já estamos juntos há algum tempo e que estamos nos conhecendo cada vez mais. Eu tenho notado que tu tens sido muito especial, especial para mim. Tu és a mulher mais linda, mais meiga, que algum dia eu conheci. Jessie, nos teus braços eu me entrego, com os teus beijos eu me esqueço, é dama perfeita para mim. Jessie, eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. 5 minutos apenas e continuamos com Rubem Aguiar e então tem pelo título esta canção Quem Não Come em Casa. Isso é uma nova canção de Rubem Aguiar. Ora, espero que estejam a passar uma ótima manhã desse lado, que nós aqui estamos muito, muito bem. Estão, vocês estão a seguir com um fim de semana à porta e então na presença de Lourenço e estaremos aqui então até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Vocês sabem que há muitos animadores que foram de férias e outros já vieram, como eu, e alguns que ainda, se calhar que ainda vão, mas a rádio está sempre na sua presença aqui. Fica sempre alguns animadores para vos alegrarem na nossa rádio 96.2 Orleão. Continuamos então com Rui Bandeira. Deus abençoe o nosso amor. Ora, e depois a seguir esta canção, vamos ficar então com a nossa publicidade.

minha-prima está com uma panela de votação, de votação. Na entrada para a discoteca havia tanta gente, até rolou no chão. Aquela noite foi para esquecer, ela ainda está viva, mas podia morrer. Levou pressão e viu-se aflita, não vai voltar à discoteca maldita. A minha prima está com uma panela, levou pressão, levou pressão. Na entrada para a discoteca havia tanta gente, até rolou no chão. A minha prima está com uma panela, levou pressão, levou pressão. Entrada para a discoteca, havia tanta gente, até rolou no chão. Meu carro é velho, mas vai a gigante, toca pregoante, num grito bem alto para o povo escutar. Feirante, feirante, sempre a andar, de terra em terra sem nunca parar. Feirante, feirante, toca pregoante, num grito bem alto para o povo escutar. Feirante, feirante, sempre a andar, de terra em terra sem nunca parar. Porto de visita à Ribeira, todos gostam de petisco, a francesinha é à maneira. A excursão vai a Bragança, toda a malta se diverte. De Viseu vai para a Serra, pois na Estrela me promete. Vamos todos na excursão visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. Vamos todos na excursão. Ela até passa por Fátima, em Coimbra e Leiria. A excursão vai a Lisboa, depois de ir a Santarém. Ela vista sobre o Tejo com o pastel de Belém. A excursão vai a Setúbal, trego a fundo, já vai tarde. Visita o Alentejo e só para no Algarve. Vamos todos na excursão visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda vai feliz. Vamos todos na excursão visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. Então são 11 horas e 35 minutos. Ora, então, para quem trabalha, uma boa coragem para quem trabalha, que tem nos chantiers e não importa aonde que eles estejam a trabalhar, que tenham um ótimo dia. E então continuamos com a música até ao meio-dia. Ora, 11 horas e 35 minutos e vamos continuando com a música e espero que estejam bem nesse lado e vamos então escutar o Rubem Aguiar, a música do Gago. E a mulher que ele tanto amou foi embora. E em frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou no

Ora então, são 11 horas e 40 minutos na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, esta canção vai ser dedicada ao Sr. Francisco Correia, que está a trabalhar com os seus colegas no chantier, e não esquecendo todos os seus colegas da caça e todas as pessoas que o conhecem. Então, por minha parte, eu desejo-lhe um ótimo dia, que tenha muita coragem, que ele ainda não está de férias. Então, vamos ouvir a Nádia de Sameiro Subir ao Monte. Estamos à escuta de Nádia e Sameira, Subir ao Monte, que foi pedido do Sr. Francisco Correia, que está a trabalhar com os seus colegas no chantier. Pois ele pediu para passar uma musicazinha para todos os seus colegas que o conhecem. Então, desejo um ótimo dia e com muita coragem. Eu subi na, na, na, ni, na, na. É só fazeres assim que eu vou ficar teu fã. Na, na, ni, na, na, na, na, na, na, ni. A tua felicidade é só fazeres assim. Na, na, na, na, na, ni. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Na, na, na, na, na, ni. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Estou agora desde tempo, só quero namorar a cena do casamento. Já não estava a trintona e quarentona, já não tem idade agora. Seja novo ou seja velho, a malta só namora. Na na na na na na na ni, na na. É só fazer assim que eu vou ficar teu fã. Na na ni, na na na na na na ni. A tua felicidade é só fazer assim. Na na na na na ni. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Na na na na na ni. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Sou agora deste tempo. Só quero namorar a cena do casamento. Já não estava a trintona e quarentona, já não tem idade agora. Seja novo ou seja velho, a malta só namora. Na na na na na na na ni, na na. Anda para cá, quero te ver. Anda para cá, morena. mas meu desejo é minha loucura. Vamos rolar de prazer, temos a vida pra viver. Pois é, meus amigos, e por hoje vai ser tudo. Estou a chegar ao fim de mais uma emissão, o fim de semana à porta. Pois espero que esteja sido dos seus agrados e que tivessem passado aí desse lado uma ótima manhã na nossa companhia. Pois eu estarei aqui sexta-feira, se Deus quiserem, com mais uma emissão do fim de semana à porta. Pois os que lá, eu espero que vocês passem um ótimo fim de dia de sexta-feira, 14 de agosto, e um bom fim de semana. É o que eu desejo a todos, com muita saúde e com tudo de bom. E então, daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional para vocês escutarem algumas notícias de Portugal. E espero que vocês fiquem muito, muito bem. Então, até lá. estarei cá sexta-feira, se Deus quiser. E vocês tenham muito, muito cuidado com esses vírus que andam por aí. Então, eu desejo bom apetite a todo mundo e daqui a pouco deixarei-vos com o EDTP Internacional. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Porque eu esqueço o passado. Se gostas de mim, não me deixes assim. Fica do meu lado. Não esqueci o teu nome, nem teu lindo sorriso. Eu gosto tanto de ti, e quero para mim, do que eu preciso. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Só quero o teu amor.